na vida não é tão fácil assim. Mas lute, acredite, nesta batalha sem fim. Eu tô ligado, tem mano desandado que aqui nesta vida não acreditam mais em nada. O sofrimento tirou suas esperanças, vivendo na miséria por toda a sua infância. Não achou saída, virou ladrão. Era um latrocínio por cada refeição. Humano sangue bom, mas não teve alternativa. A sociedade não lhe ofereceu saída. Ele abraçou o que estava em seu redor. O preto era firme, mas desandou no pó. Não tem dublê, o sofrimento é de verdade. Só quem é daqui, mora aqui, é quem sabe. O nosso povo, aos poucos se envenena. Destruir o preto favelado é o esquema do sistema. O nosso povo aos poucos se envenena. O preto aqui é pobre, mas não é digno de pena. O nosso povo aos poucos se envenena. Destruir o preto favelado é o esquema do sistema. O nosso povo aos poucos se envenena. O preto aqui é pobre, mas não é digno de pena. O nosso povo aos poucos se envenena. Supera o sistema, aqui é o nosso esquema. Mas olha em minha volta, procuro uma saída. Pois já não aguento conviver com esta vida. Treta é embaçado, ladrão acha que é saída. Mas tudo ao contrário, mano, vê se se liga. E veja na favela toda a destruição. O sistema nos assola, fabricando mais ladrão. A pedra predomina, os manos não tem vez. Se afunda na vida bandida, chega o fim da vida, não sabe o que fez. Pra conseguir conquistas e merecer vitória, não tem uma vida inútil por toda a sua história. Pra ser vitorioso, faça por merecer. Que sua mãe se orgulhe algum dia de você. Sofrimento é constante, desespera a tia ao ver a mesma história. Na casa da vizinha, o filho tá no crime. Caiu em cilada, fechou os olhos pra vida, já não enxerga mais nada. O nosso povo aos poucos se envenena. O preto aqui é pobre, mas não é digno de pena. O nosso povo aos poucos se envenena. Destruir o preto favelado é o esquema do sistema. O nosso povo aos poucos se envenena. O preto aqui é pobre, mas não é digno de pena. O nosso povo aos poucos se envenena. Supera o sistema, aqui é o nosso esquema. Tem uma pá de mano, tem uma pá de mina. Tem uma pá de cara se afundando em cocaína. Pois bem, abre os olhos, ladrão, vê se se liga. Pois uma pá de treta já não vale mais que uma vida. Essa é a ideia de quem já tá ligado, de quem já sofreu muito, de quem foi humilhado. Mas aqui na favela eu tenho meu valor. Um preto que é firme, que honra a sua cor. Que faz a sua parte, sem pensar em fama. Que preserva seu nome e não joga na lama. Não quero nossas crianças envolvidas no crime, andando maquinadas, vivendo em um ringue. Mas desejo pra eles tudo que há de melhor. Sem guerras, treta ou bully, sem se envolver com pó. Nosso povo aos poucos se envenena. O preto aqui é pobre, mas não é digno de pena. O nosso povo aos poucos se envenena. Destruir o preto favelado é o esquema do sistema. O nosso povo aos poucos se envenena. O preto aqui é pobre, mas não é digno de pena. O nosso povo aos poucos se envenena. Supera o sistema, aqui é o nosso esquema. O mano tá ligado, o ciente tá esperto. O bagulho é porrada, fique de olhos abertos. E veja toda a merda que o sistema proporciona. Transforma sua vida numa verdadeira zona. Os manos estão se unindo, a banca está mais forte. Não quero ver mais tiro, não quero ver mais morte. Dentro da favela, aqui na nossa banca. Quero ver os meus manos curtindo bem a pampa. Quero a ladrãozada, todos de bem com a vida. Sem cola com a pule, sem ideia suicida. Aqui PHJ, circuito Anani na fita. A Márcia manda ideia, ladrão vê se se liga. Nosso povo aos poucos se envenena. O preto aqui é pobre, mas não é digno de pena. O nosso povo aos poucos se envenena. Destruir o preto favelado é o esquema do sistema.